vem fogo. O seu programa de domingo à tarde. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa 3 em ponto. Como já puderam perceber, hoje está muito animado, não é? Ora, estou eu aqui, Carlos Bonavarte, como já aliás é habitual. Também é habitual, e... Adriana Pequeno. Olá. Olá, eu estou aqui. Antes de começarmos com qualquer música, vamos a um momento super especial. Como já devem saber, ou se não sabem, ficam a saber, na sexta-feira, portanto no dia 13, a nossa diretora Joana fez anos, foi aniversariante, foi bebê nesse dia. Então, cá deixamos uma singela homenagem com uns parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, casam as nossas almas para a menina. Diretora Joana, uma salva de palmas. Muito bem. Isto foi tão rápido que eu não tinha, por lapso, não pus aquilo que devia ter posto. E desde já peço desculpa, que é isto. Pronto. Okay. É isso. É bem. Mas é. E já cá estamos. Sim. Para mais uma semaninha. Num especial. É verdade, tal semana em que eu supostamente não, e foi assim que aconteceu. Até começar o programa não sabia que músicas é que íamos apresentar. Exatamente. Pronto. Ora bem. É uma missão interessantíssima esta, até porque eu sei as músicas de todos os artistas. Aliás, sei a história de todos os artistas, basicamente. Não, por causa dos terceiros só conheço mesmo esta música. Não conheço assim nada deles. Mas também isso é fácil. Enquanto vamos aqui falando com vocês, eu vou também pesquisando informações sobre este grupo. Mas até daqui a pouco, nem é agora, portanto ainda dá... mais margem, vamos dizer assim. Bom, vamos ficar com dois temas para já. Não sei que, se tens alguma coisa a dizer. Não, é a tua inteira responsabilidade. Está bem. Pronto, já vou encontrar. Estava a dizer que já vou encontrar aqui a... Já, pronto, digamos que já estava aqui a ver que já ia encontrar informação sobre os Viramilho, mas. Ah, já disse o nome do grupo. Mas não é agora. Vamos começar com dois temas nesta edição do nosso programa. Já agora vamos fazer aqui uma coisa inversa, que é. Isto não estava nos planos, mas eu, quando é assim, também tenho as minhas surpresas, não é? Que é, hoje vai ser tudo ao contrário. Portanto, as informações. Vai ser a Adriana a dar aos nossos ouvintes. What? Daqui a pouco, ou seja, na segunda parte do nosso programa, vamos ter as informações, ainda são bastantes, aliás, é o programa com mais informações, não é? E vai ser a Adriana a dá-las, não é? Vamos ter aqui um momento único no nosso programa, mais do que dizer o nome das músicas, vai ser giro também. Vai ser muito giro. O tremendo problema é que eu não sei informações nenhumas. É, como eu não sabia, até chegar à altura da lista das músicas, até chegar à altura. Vou mandar pesquisa, ir ao site para saber quais são as informações. Não, mas no site não está nada. já vamos ver como é que isso vai processar. Mas gosto de ver assim, assustada. Eu não sei o que é que queres dizer. Ora bem, Kina Barreiros é a artista que abre a edição de hoje. Ela é uma cantora algarvia, é mulher do Simão Silva, creio que ele se chama Silva. Basicamente, não, Simão Muniz. são uma família de cantores, tanto eu como ela canta, mas ele tem um nome original, ou seja, Simão Muniz. Ela adotou o nome de Quina Barreiros, não só pelo seu apelido, Barreiros, mas também porque, enfim, basicamente, Quim Barreiros, Quina Barreiros, não é? É uma junção de... Pronto. É como se costuma dizer, juntar o útil ao agradável. Quina Barreiros vai-nos trazer a música... Isto, segundo diz ela, o meu marido põe-me um negócio na mão. Acho que é assim que se chama a música. Agora fugiu-me aqui a lista. Exatamente. O meu marido põe-me um negócio na mão. É uma música... Aliás, como todas as que nós vamos aqui ouvir hoje, é uma música... Portanto, do género popular barra brejeiro, né? Que é um tema que tem, por natureza, segundas intenções. Marca, na música portuguesa, uma etapa, digo eu, de alguma, vamos chamar assim, de penação, no sentido de que dá pena, né? Porque a música portuguesa atravessou assim um momento muito infeliz. Felizmente já parece estar a passar, mas houve ali um momento em que, para além destas músicas de duplo sentido, demasiado explícitas, no caso desta até nem é mais explícita. Nem aqui na Barreiros é mais explícita. Há aqui cantores em situação em estado bem pior. Mas diziam então que esta música faz parte dessa, ainda assim, dessa categoria, porque é o mais explícita que aqui na Barreiros conseguiu ser. E tem então esta conotação de popular barra brejeira. É um tema que foi lançado no ano 2011 e marca, faz parte do primeiro álbum, que se não estou em erro tem o mesmo nome, faz parte do álbum então da autoestreia da cantora Quina Barreiros. Para ouvir também nesta edição, música muito conhecida do Zé do Pipo, Cereais no Cu. Esta música é um tema que faz parte, eu creio que é do quinto álbum, sexto do cantor. Se não estou em erro faz parte do álbum Comalinho, que é um álbum alusivo à dança Kuduro, mas depois do Kuduro veio o Kumol, não é? Aliás, que já houve um grande sucesso do Jorge Ferreira, houve este álbum do Zé do Pipo, houve também um álbum do Starlight, e portanto vai nesta senda, digamos assim. O tema, como disse, enfim, o tema tem até outra informação de parênteses, que o próprio Zé do Pipo vai dizer, que é, aliás, o Zé do Pipo faz parte precisamente do grupo de artistas que caiu no exagero, chegando mesmo até a receber, não sei se foi o caso dele, mas sei que houve artistas que chegaram até a receber umas certas recomendações da entidade reguladora da comunicação, porque havia músicas que não podiam passar, não é? Há uma música da Rosinha que não é, enfim, não é inédito. Mas há uma música da Rosinha que simplesmente foi obrigada a ter que ser retirada das rádios, ou por exemplo há uma música do Quim Barreiros, não é? Das galinhas, os demais que estavam com o pau nas galinhas e não sei o quê, enfim, mas toda aquela linguagem fez com que primeiro o videoclipe não passasse mais do que, ou seja, não sei se vocês, os ouvintes, terão assim, se visualizaram isso, mas eu recordo-me que a RTP cortava sempre o videoclipe da música do Quim Barreiros na altura em que ia chegar a primeira vez ao refrão. Ou seja, toda esta situação teve um impacto contraproducente e parece que os artistas mudaram um bocadinho a sua forma de fazer as coisas. Esta música é um dos temas que... realmente cai no exagero. Ele, por muito que não se queira, ou por muito que se queira brincar, ele tem esta, portanto, tem esta conotação. Embora a escrita até é diferente, como é lógico, não poderia ser de outra coisa, mas a música, aliás, para os ouvintes compreenderem, neste caso, ou seja, esta suposta marca de cereais escreve-se N-U-K-U. Diferente, mas foneticamente igual, a ponto então de... Enfim, como é lógico, eu não exagero, mas também a provocação que vem logo depois, que é a pergunta, se o autor, o ouvinte da música já terá comido hoje destes cereais. E portanto, toda esta provocação, toda esta... Enfim, todas estas coisas degeneraram nesse bloqueio, digamos assim, não só por parte da entidade reguladora para a comunicação, mas também como, enfim, uma medida de qualidade, vamos chamar assim. Há outros casos muito simples, eu vou falar aqui rapidamente porque não é tema que nós estamos aqui a ouvir, aliás, é tema que nos meus programas não passa, que é a música do Graciano Saga, o Xing Xing Shai, que foi uma das músicas que foi aconselhada a deixar de ser passada nas rádios, precisamente porque era, não um caso de calão, mas um caso de demasiado explícito, tinha um vocabulário demasiado explícito. E essa foi uma das músicas que recebeu, sim, recordo-me desse caso, porque tinha a ver com a comunidade chinesa aqui em Portugal e não sei o quê, e que eles andavam que nem ratos, que ninguém os via nas prisões e nos hospitais e não sei o quê, aludindo a vários mitos e coisas do género. Pronto, havia aqui toda uma... Pronto, e estas músicas fazem muito destas coisas, só que no caso do Zé do Pipo, caiu realmente no exagero. No último álbum já não é bem assim. Também é, mas já não tanto. Pronto, é o que eu digo. Já esta febre já começa a passar um bocadinho. Mas pronto, são estas as próximas duas músicas que nós vamos ouvir na edição de hoje. Neste caso é as duas primeiras, não é? Quina Barreiros com esta música que dá pelo nome de O Meu Marido Põe-me um Negócio na Mão, e depois a música do Zé do Pipo, que nos apresenta aqui os Cereais no Gu, uma música bem animada, também bem disposta, como é a música também da Quina Barreiros. Vamos conferir daqui a pouco, regressamos ao nosso 3 em ponto. A Adriana vai trazer informações para os nossos ouvintes, e atenção, porque vamos ter muitas informações, portanto prestem atenção, porque vamos ter aqui vários motivos de interesse para as, não apenas para a próxima semana, mas para as próximas semanas. Voltamos aqui um bocadinho. O que é que diz, Adriana? Até já. Até já. Agora, em tempo de crise, reformada, assim decide, quer encher a redação. O meu marido foi um negócio em direito, um negócio em direito, um negócio em direito. Faz tudo para o ter como trabalho, agora assim reformado, quer encher de todo jeito. A vender o nosso artigo, mesmo reformado sim, ele se irrita comigo, deixa-me a arrecadação e deita-se atrás da tenda, põe-me o negócio na mão, mesmo que nada se venda. O meu marido põe-me o negócio na mão, o negócio na mão, o negócio na mão. Logo agora, em tempo de crise, reformado assim decide, quer encher a arrecadação. O meu marido põe-me o negócio em direito, o negócio é direito, o negócio é direito. Faz tudo para o ter como trabalho, agora assim reformado, quer encher de todo jeito. O meu marido põe-me o negócio na mão, o negócio na mão. Logo agora, em tempo de crise, reformado assim decide, quer encher a arrecadação. O meu marido põe-me o negócio em direito, o negócio em direito, o negócio em direito. Faz tudo para o ter como trabalho, agora assim reformado, quer encher de todo jeito. O meu marido põe-me o negócio na mão, o negócio na mão, o negócio na mão. Logo agora, em tempo de crise, reformado assim decide, quer encher a arrecadação. O meu marido põe-me o negócio em direito, o negócio em direito, o negócio em direito. States, fazer férias para descansar. Lá fui ao supermercado para dinheiro poupar. Era tanta variedade, eu vi tanta prateleira. Lá descobri um produto que era coisa de primeira. Os cereais para emagrecer Nuco se chamavam. Estava escrito no pacote uma frase onde alertavam: mulher sadia come Nuco todo dia. Mulher sabia como Nuco todo dia. Como Nuco todo dia, que coisa sensacional. Mulher sabia como Nuco todo dia. Mulher sabia como Nuco todo dia. Como Nuco todo dia, não há melhor cereal. Esta malvada de engordar se passa o dia a comer Nuco. Ora, qualquer dia parece um palito. Fui para os States fazer férias para descansar. Lá fui ao supermercado para dinheiro poupar. Era tanta variedade, eu vi tanta prateleira. Lá descobri um produto que era coisa de primeira. Os cereais para emagrecer Nuco se chamavam. Estava escrito no pacote uma frase onde alertavam: mulher sadia come Nuco todo dia. Mulher sadia come Nuco todo dia. Come Nuco todo dia, que coisa sensacional. Mulher sabia como Nuco todo dia. Mulher sabia como Nuco todo dia. Como Nuco todo dia, não há melhor cereal. Oh minha gente, isto agora a minha namorada é um espetáculo. Vamos para a praia, vamos para o cinema, ela leva Nuco. Olhem que agora quando estamos a ver televisão à noite, aquela malvada está-me sempre a comer Nuco. Mulher sadia come Nuco todo dia. Mulher sadia come Nuco todo dia. Come Nuco todo dia, que coisa sensacional. Mulher sadia come Nuco todo dia. Mulher sadia come Nuco todo dia. Come Nuco todo dia, não há melhor cereal. De volta, ouvintes. Agora, tempo de informações com a Adriana Pequeno. O que é que nos diz a ter hoje esta semana sobre... Já que fazemos tudo ao contrário, não é? Esta semana sobre... os principais destaques aqui para a banda, não é? Diz lá, conta-nos. Então, vamos... nesta semana... começamos com o programa Caipira Internacional, hoje à noite. E no próximo domingo, dia 22 de dezembro, claro. Depois vamos ter também o 5 Quintas, um programa com a Adriana Floreia e o Carlos Bonaparte, no dia 19 de dezembro. Ui, espera aí. Estou agora a depiurio. E nem disseste aos ouvintes programas de quê? Qual é que é? De Natal. Desculpa! Ah, o Caipira Internacional já vai para o ar há umas 10 semanas. Aqui. Há todos os domingos. Sim. Pronto. Este programa de 19 de dezembro é também um programa com temas de Natal muito originais. Uhum. Problema. Eu sou um bocadinho mais lenta, mas pronto. Depois temos o Everything But The Kitchen, 5, desculpa, no próximo sábado, dia 21. A seguir temos o nosso programinha 3 em ponto, no dia 22 de dezembro, também especial Natal, claro. Especialíssimo Natal, por assim dizer, com convidados especiais. Uhum. Que vão ser surpresa no dia. Depois temos uma emissão especial de Natal no dia 24 de dezembro, das 10 à 1 da tarde, com o Carlos Bonaparte. Uhum. E será que tem mais algum? Espera aí, tenho que andar com o scroll um bocadinho. Para onde? Não. Não. É só contigo próprio. Eu também, sabe comigo. Onde é que eu ia? Ok, emissão especial, ok. Depois temos programas que não vão para o ar, ou seja, que não vão haver. Uhum. Temos então a Antena Web Show nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro também. Ou seja, as próximas duas? Calma. Eu chego lá. Duas quartas e quintas-feiras. Não existe este programa. O IP Nation na Antena Best, também nos mesmos dias, próximas duas quartas e quintas. O Nota 7, nos mesmos quatro dias. Uhum. E no canal 1, nas voltas do Globo, não há nos próximos dias 24 e 31 de dezembro, ou seja, nas quartas-feiras, salvo eu. Uhum. E também na Antena Web Informação, nos dias 24 e 31 de dezembro. Mas as emissões do dia 25, e outra vez scroll, está-me a mexer a vida, e 1 de janeiro, ou seja, as duas quintas-feiras, ou seja, mexer para a vida, e depois são coisas que são tão fáceis de pensar. Ah, ainda tem mais, espera. Pois tem. Seguintes, teremos emissões um pouco mais extensas do noticiário, ainda há mais. Oi! Pois. Do noticiário. Estou-me a desenrascar melhor com surpresa. Espera aí. Do noticiário, pronto, já acabou. Foi a última. Ah, bem, então. Ora. Estou a suar. Neste momento diz-me se consegues escutar-me desse lado. Consegues escutar-me? Consigo. Ok, perfeitamente. Então vamos às informações. Ora, em sequência então destas alturas, destas alterações na nossa programação, vamos resumir as coisas de uma forma mais rápida, também mais organizada. Isto foi mais uma brincadeira aqui para surpreender a Adriana. Dizem então que temos as seguintes informações a deixar no nosso auditório. Emissões especiais de Natal, já aqui falamos nelas, neste domingo à noite, às 11 da noite, há mais um Caipira Internacional com músicas de Natal. Vai-se repetir este episódio também pelo próximo dia 22 de dezembro. O programa é então produzido pelo Sean Klein. Também, referente ainda a este... Aliás, à próxima semana vamos ter os seguintes programas especiais, na próxima quinta-feira. Eu, com a Adriana Flória, vamos trazer uma missão muito especial de Natal. Tem, como é lógico, um toque também da Roménia. Conto ainda também que vamos ter emissão no dia 21 de dezembro, ou seja, no próximo sábado, emissão especialíssima de Natal também. Mais um programa este produzido pelo próprio Sean Klein e com a sua locução, o programa em inglês, que nos dá então a conhecer estes algumas das melodias de Natal um pouco por todo o mundo. Dividido então o Caipira Internacional também, como já aqui falamos, também o 3 em Ponto, o programa que é aqui, este programa que o ouvinte está então a escutar, comigo e com a Adriana Pequeno, que vai também trazer uma emissão de Natal, como já aqui referiu a Adriana, e bem, com convidados especiais. Conto-vos também nesta edição do nosso, neste momento informativo do nosso 3 em Ponto, as restantes informações em sequência desta época festiva. Há programas que não vão haver. São eles próximos dia 24 e 25 de dezembro, 31 de dezembro e 1 de janeiro, neste caso já será do próximo ano. São os programas os programas Nota 7 e nas Voltas do Globo. Estes programas não vão haver. Não vão haver nada, portanto vai haver um espaço em branco. Vamos também estar um bocadinho juntos nessas famílias, não é? O Antenama Informação não vai haver nos próximos dias 24 de dezembro, 31 de dezembro, ou seja, nas próximas quartas-feiras, mas a quinta-feira seguinte terá um resumo mais alargado sobre, naturalmente, sobre os acontecimentos do dia 24, sobre o Natal e também a passagem de Ano Novo, como é lógico, com o principal destaque para o que acontece aqui em Portugal, não é? Em termos de acidentes de viação, que segundo haverá algumas informações relevantes de trânsito caso hajam e que se possam dar neste espaço informativo. E conto-lhe por fim também que vamos ter a partir da próxima segunda-feira o espaço Semana que regressa. Ele era para regressar nesta segunda-feira, aliás, não regressou por um motivo muito simples. Foi uma falha minha, porque na altura, até ao fecho do Canal 2, o programa tinha, portanto, uma... Adeus, a rádio tinha nem mais nem menos do que duas semanas de programas disponíveis, agora tem apenas uma, portanto, o espaço de semana tem que ser colocado, obrigatoriamente, à segunda-feira, da parte da manhã, e, portanto, em sequência desta situação, não me tendo lembrado deste pequeno grande pormenor, não tive este cuidado. Peço já desculpa. Quanto nas Voltas do Globo, eu cometi aqui um pequeno lapso, porque nas Voltas do Globo não há apenas nas próximas quarta-feira, ou seja, não nas próximas quartas-feiras, dia 24 e dia 31 de dezembro, mas sim, há nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. O que também não vai haver nos próximos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro vão ser os programas Antena Web Show, que terão então 3 edições na próxima semana e 3 daqui a 2 semanas. Um destes horários vai ficar ocupado por uma missão especial de Natal no próximo dia 24 de dezembro. Quero também convidar os ouvintes a ficarem atentos, porque vamos fazer anos no próximo dia 4 de janeiro, e ainda que as coisas não corram como nós gostaríamos, ou seja, os 3 canais, ou os 4 canais agora, a verdade é que temos ainda assim motivos de festejo da nossa programação, motivos de festejo do nosso grupo, e no dia 4 de janeiro, no próximo, num destes sábados para breve, portanto, no primeiro sábado do ano 2014, vamos ter aqui então esse momento festivo alusivo ao 4º aniversário do grupo, do agora grupo, Antena Web. São estas as informações, depois aqui deixadas para a Adriana, também as deixei eu. Até porque havia aqui algumas informações complementares que não deixei à Adriana, deixei indicações mais simples. Só mais para uma partida. Pois. Uma partida. E pronto, e partiste. Podia ter passado as informações para o Word. Era muito mais fácil para mim ler. Pois, é que com o scroll para mim é difícil, porque primeiro que eu pego no scroll para andar para um lado e para o outro. Pego... Pois, na altura perguntei: vamos à gravação? Vamos. Pois. Mas pronto, não foi nada. Pronto. Pois. Foi só para eu falar mais um bocadinho do programa. Claro, acho que eu já tenho saudades de 13 ponto habitual, em que sou eu que falo das músicas. Ainda vais a tempo de dizer o nome da quarta. Da quarta? Qual quarta? Eu nem sei. Ah, peraí. Eu já sei. Rosinha. Eu nem sei qual é. Da Rosinha. Ah, da Rosinha. Diz o nome da quarta. Vá lá. Não. Pronto, obrigado por dizeres que sim. Bom dia, então. Ai, ai. Ora bem. Só espero que não juntes as músicas a fazer uma frase, porque se juntas aí fica tudo estragado. Mas isso, os nossos ouvintes que façam esse favor e já veem o resultado. Mas é melhor não fazerem. Pronto, ok, vamos seguindo. Eu Eu da Gimlin já faço a junção de vida destes seis títulos. Mas seguindo a ordem delas. Claro, seguindo a ordem delas. Não seguindo a ordem delas era maldade, não é? Pois. Não seguindo a ordem é a consequência. Mas não seguindo era maldade, era, não se faz uma coisa dessas, não é? Bom, vamos ouvir já de seguida música dos Beiramelho, um grupo que acho que é de Aveiro, não tenho certeza, mas acho que eles são aveirenses, pelo menos a fundação, acho que o núcleo é ali de Aveiro. Eu acho que isto também tem um bocadinho a ver com as águas da Ria, sendo de Aveiro terá muito a ver com as águas da Ria, porque... Certamente que alguma coisa correu mal, porque eles não... Pronto. Estou brincando. Ora, a música chama-se Ela Está Toda Assada. Né? É uma música... Nós vamos ouvir... Portanto, vamos ouvir essa música. E vamos perceber então a letra. Vamos perceber a letra dessa música, que é uma letra até... Uma música brejeira. É. Ora bem, digamos que esta música, aliás, são todas elas deste género. É, são todas brejeiras. Pronto, são todas dentro deste género. E é daquelas coisas, portanto, já sabemos como é que é, já sabemos que, pronto, músicas brejeiras, é, pronto. Temos muita música deste género também aqui para o nosso país e esta música é então uma delas, não é? Uhum. Ora bem, e eu deixo-vos aqui esta música dos Beiramelho, não é? E também vos deixo uma outra música que não vou ser a dizer o nome. Ah, não. Eu só digo o nome da cantora. Diz o nome da música. Não. O nome da Rosinha digo eu. O nome da música diz ela. Não. Ai, o meu gato, a minha passarinha. Oh. Ai, o meu gato, a minha passarinha. Pronto, ok. Pronto, é como se chama esta música. E depois ela ainda continua. Que esta... Esta é daquelas músicas os ouvintes vão reparar. Só colocando aqui mais um bocadinho. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Ok. Pronto. Esta é daquelas músicas. Não, porque há nomes que eu não digo e. pronto. Não é por mais nada. Porque eu até já disse uma música do King Gouveia, que era um garfo destes. Pronto. Que é uma música que, para todos os efeitos, fala de um bom petisco, não é? Fala de um bom prato de comida, não é? Um garfo destes, não é? Ou então a música do Kim Barreiras, do Adolfo Dias, não é? Ou então os... Não é? Os fãs, não é? Do Kim Barreiros. Oh, tio Kim, dá-me um autógrafo desses. Sei lá. São brincadeiras. Agora, esta música não é só... Porque é uma história forçada. É uma questão forçada. É uma invenção só para... Ou seja, não foi a história que fez o título. Foi o título que fez a história. E, nesse sentido... voltamos ao mesmo. A Rosinha é uma das cantoras que, desde o princípio... tem vindo a apostar não apenas no brejeiro, mas na... Enfim, músicas de cariz sexual, para ser mais explícito. Ela não tem apostado em músicas brejeiras. Músicas brejeiras são aquelas que nós aqui vamos ouvir, já ouvimos aliás aqui de José do Pipo, já ouvimos aqui na Barreiros, até dos próprios Beiramelho, e há muitas músicas... Que vão nesse sentido. A Rosinha sempre apostou em temas de cariz sexual, que é uma questão diferente e que, ou seja, isto é um bocadinho fazer aquilo que a Imaginarium fez há pouco tempo, que é colocar aparelhos elétricos na categoria de Júnior, ou seja, considerar como brinquedo o que não é brinquedo. Ainda que seja para crianças, mas considerar brinquedo o que não é brinquedo. É a mesma coisa que considerar esta música brejeira, não sendo brejeira. É uma música de cariz sexual e, portanto, não devia passar nas rádios em geral. Vai passar... Aliás, não é que não passe nas rádios em geral. Agora, que passe dentro de um contexto previamente avisado, que é o que nós estamos aqui a fazer agora, não é? Previamente avisada, porque realmente há conteúdos. Faz lembrar um bocado uma música do... que aliás nunca passou aqui, eu sempre me recusei a passar, mas já agora, já que abrimos o tema, eu acho que isto tudo começa com um tema que eu vou aqui também trazer aqui um bocadinho aos ouvintes. Para que vejam como não há, digamos, regras, digamos assim. É uma música que se chama Casamento Gay, né? E que também é uma música brejeira, segundo se diz, não é? Os políticos votaram o casamento gay, nem todos estão de acordo com a aprovação da lei. O Zezinho Paneleiro casou com o Manel das Trincas, convidaram a família, amigos e os maricas. Um casamento panasca com muita animação, os larilas beijavam-se numa grande confusão. Depois da cerimónia, o cozinheiro falou, com gestos de bichona, o menu apresentou. E esta música tocava nas rádios. Mas desculpa lá. Essa música não... é preconceituosa a dar com pau. É, isso é, não tenho dúvidas. É super preconceituosa. E aliás que também não evita, mas também cá está assim, não evita porque também não sentiu, ele não sentiu que tinha de evitar, porque digamos que era tudo permitido, não é? E o mal teve por aí. Ele chegou a receber ameaças e não sei o quê, mas também pouco se preocupou, porque não havia por que se preocupar, porque de uma forma geral, e é aquilo que ele dizia, e é verdade, vão reclamar comigo, isto é um espelho da sociedade portuguesa. E estava mais do que certo. É o espelho da sociedade portuguesa, não é? Apesar de haver muitos gays que estão-se um pouco marimbando para esse tipo de, pronto, de tratamento. Porque há deles que até levam, tipo, chamarem bicha para eles é na brincadeira. Mas o resto não. É muito preconceituoso mesmo. Uma pessoa é como é, tem a sua orientação, não há problemas alguns. Cada um tem a sua orientação. Sim, não, mas para, há outra música, já que falamos nela, ela nunca passa aqui, eu já disse que não passa aqui nos meus programas. Mas eu vou passar aqui um bocadinho com o exemplo da música. Só para que os ouvintes percebam, outra música que é classificada como brejeira. São três músicas diferentes. Uma é brejeira preconceituosa, outra é brejeira sexual, a da Rosinha, e outra é brejeira xenófoba. Graciano Saga, Xing Xing Xai. Eu cá não sei, mas eles aqui chegaram, aos milhares eles embarcaram, de muito longe eles vêm. Trouxe a mulher, filhos, netos e avós, andam no meio de nós e por aqui se dão bem. Já tem comércio, é esperto que nem um rato, vende de tudo barato, não paga imposto local. Ninguém os vê nas prisões e hospitais, nos cafés e arraiais, mas estão cá em Portugal. Tenho a impressão de já não ser português, parece que sou chinês, parece que sou chinês. E nos meus sonhos eu vejo e pago fico, todos dos olhos em bico, todos dos olhos em bico. Xing, xing, xing, xing, xing, xai, chegou de Pequim e agora daqui não sai. Xing, xing, xing, xing, xing, xai, chegou de Pequim e agora daqui não sai. Realmente? Esta música recebeu ordens de, ou melhor, recebeu recomendações da ERC, a entidade reguladora da comunicação, para que esta música deixasse de ser veiculada. Tudo porque é uma música xenófoba, foi considerada uma música xenófoba, e ao que parece houve até uma reação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não, do consulado, foi do consulado chinês aqui em Portugal, que se manifestou desagradado com a forma como estavam a ser recebidas pessoas que estavam, de certa parte, a impulsionar a economia portuguesa e que nada têm feito, ou seja, não têm estado em conflitos, não têm... mostraram-se desagradados e surpreendidos como é que esta música, porque ainda para mais o que também ajudou à festa não foi só o facto da música passar nas rádios, foi o facto de ela ser pedida nas rádios, ou seja, as pessoas eram favoráveis, estavam de acordo com a música. De resto, nós já tínhamos aqui... Aliás, este Graciano Saga já tinha sido protagonista para um outro episódio, que era As Mulheres Agora São um Pesadelo, Na Coisa Que Eu Gosto Já Não Tenho Cabelo. E depois especificava onde, que era abaixo do umbigo. Pois. Ou abaixo da cintura, como é que eles explicavam. E agora vai muito católico. Católico. A última música dele que eu ouvi é assim, uma coisa muito pro santinho. Acho que é uma música dedicada à mãe, uma coisa parecida, não sei. É, mas isso ele sempre teve. Aliás, ele ficou conhecido como cantor das desgraças, não é? É o imigrante que morre em Espanha, é a amiga que morre, não sabe porquê. É a mamãe saudade, depois é o papá saudade. Pronto. Mas. E também depois ficou conhecido por estas músicas que de facto ficaram. Pronto, ficaram. Eu por acaso não conhecia estas músicas. E, ou seja, são todas elas músicas brejeiras, mas não são brejeiras. Uma é nitidamente preconceituosa, já para não falar até que recorre ao calão e até ao palavrão, que é do Kim Barreiros, não é? Mas o do Kim Barreiros já não é surpresa. Aliás, o Kim Barreiros perdeu muito. Ele não chegou a receber advertências, mas ele perdeu muito. Porque, para teres uma ideia... Eu tenho aqui até um exemplo disso, acho que não tenho agora aqui o disco comigo, também se o tiver rapidamente, não, mas não tenho, infelizmente não tenho aqui o disco comigo, tenho. Um disco que fala numa pizzaria, basicamente, e que é isso, é isto, é o Bacalhau com Natas do Kim Barreiros. Da partida não tem nada de mal, e nós vamos ouvir aqui como é que ele canta, e depois como é que canta o coro com ele. Vou pedir a máxima atenção aos ouvintes, e também a ti, Adriana, para que possamos conferir então esta música, a ver se consegues perceber, portanto, qual é que é a diferença? A diferença dele sozinho com o coro? Eu estou aqui a fazer um pequeno com base de espera, porque tive aqui um pequeno problema, que já está a ser resolvido. Ok, então aí vai. Francesinhas, pizzas, canelones, baguete e outras massas, mas a malta só quer é bacalhau com natas. Pizzas, canelones, baguete e outras massas, mas a malta só quer é bacalhau com natas. Não sei se percebeste a diferença. Nas natas? Exatamente. Não é com natas. Ele junta as duas palavras e troca o T pelo C. Pronto, e fica assim uma palavra feia, mas foi o único trocadilho que conseguiu arranjar, não é? É como a música Deixai-me Chutar, ele canta Deixai-me Chutar e depois nota-se no coro que eles dizem Deixai-me Chupar, por exemplo. Há muitos exemplos destes do próprio Kim Barreiros. Ele era ironicamente falando, um mestre a fazer este tipo de coisas, o Coro, não é? Porque basicamente o Coro também tem a voz dele, não é? E que não sei se até é só a voz dele agora ou não, mas acho que em tempos não foi. Em tempos eu tinha um Coro, agora não, acho que é só ele que faz as vozes. De todas as formas, pronto. Aqui nota-se especialmente porque Natas é bastante diferente, a sibilância tem que ser diferente. Há uma que não se nota tanto, né? Que é quando ela faz referência às, ele diz no princípio pisa as canelonas e o digamos que o Cor diz outra coisa, mas aí só carrega no, em vez de dizer z, diz se. Não há grande diferença porque o próprio Kim Barreiros está a repetir o Cor e canta o z na mesma, mas pronto. Na outra se nota-se bastante. E portanto temos aqui vários exemplos de música portuguesa quando ela caiu abruptamente de qualidade, não é? Eu até sempre fiz aqui um programa, já não existe, Nós e o Mundo, no canal 1, na antiga rádio Antena Web, onde ainda era só uma. Fiz até uma abordagem à música portuguesa, depois envio a edição, uma abordagem à música portuguesa. E mal sabia, porque ainda vinha para aí o pior, não é? Depois foi quando surgiu a Rosinha, ou quando se deu a conhecer a Rosinha. Já tinha surgido a Linda, com um álbum chamado Pega na Gaita. Por acaso estive cá incluído na lista. E que era só a minha pardalinha e o não sei o quê, tenho um pau grande, e coisas do género. E são músicas brejeiras. Não é? Como ela que só gostava de leite quentinho, não sei o quê. Mas o que é que me passa pela cabeça, mas é melhor eu estar calado. Não, podes dizer isto está não, para tudo. Não. É que essa cantora é assim, eu assumo que não ouço muita música portuguesa, e aquela que eu ouvi era mais Xutos, Rui Veloso, era mais nessa onda. E também cheguei a ouvir Adelaide Ferreira também, nos tempos áureos. Mas do resto nunca ouvi estas músicas de Kim Barreiros, e depois entre aquelas bandas Excesso, Anjos e assim, não, também cheguei a ouvir Delfins. Pronto. Ok, e Santos e Pecadores. Mas faz tudo mesmo. Do resto, não, eu agora é que estou a entrar, desde que entrei no rádio, a entrar mais em contato com as músicas. Estas brejeiras, eu conheço os artistas, mas as músicas em si, não. Uhum. Pronto, tirando agora que de vez em quando aos domingos vejo aqueles programas à tarde de música portuguesa, que alguns deles vão, mas não cantam estas músicas, cantam outras músicas, porque claro, provavelmente não podem estar a cantar esta música assim em público, mas tirando isso, eu não tinha mínimo conhecimento deste tipo de cantigas, e mesmo estes tipos de problemas. É, pois, isto é. Não, acontece. São coisas que. Pronto, claro que isto chegou-se a ser. Disfarçar um bocadinho. Há sinónimos. Não, mas é que a ideia não é disfarçar, a ideia é mesmo ser o mais explícito que possa ocorrer. Não, eu não ponho aqui a música do. Eu estava aqui a ver se consegui encontrar esta. Portanto, esta. Eles deviam pensar que estas músicas, além de alguns adultos ouvirem, mas também há crianças que as ouvem. Porque ouvindo os pais, as crianças ao pé ouvem e acabam por cantá-las, porque às vezes têm refrões muito simples ou fáceis deles memorizarem. Eles deviam ter essa preocupação, porque afinal, quer dizer, estão a cantar uma coisa, as crianças, algumas crianças nem sabem o significado do que estão a cantar, mas cantam. É modo problemático. Mas é que não havia essa preocupação, não havia, a lógica era vender. A lógica é só essa, vender. Não há aqui uma preocupação em fazer as coisas com qualidade, não há fazer com respeito. Não há, portanto, nunca houve essa preocupação. E dado que não houve essa preocupação, fizeram o que quiseram. Agora, claro, só quando começa a haver recomendações da ERC, só quando começa a haver pessoas que um bocadinho mais conscientes começam a protestar de forma vigente, não é vigente, de forma forte, portanto, de forma forte, de forma convincente, esta é a palavra aí. Só quando começam a protestar de forma convincente quanto a estas músicas, aí sim é que há. É que há alguém que realmente começa a pôr um bocadinho de cobre, não é? Porque até lá. Não é? Eu estava aqui a ver se consigo encontrar aqui a emissão. Não consigo. Não, estava aqui a ver se consigo encontrar a emissão. Porque nós sempre fiz uma emissão especial. Fiz uma emissão especial sobre. Pronto, sobre essas. Digamos estas músicas, mas realmente não encontro. Pronto. Gostava muito de encontrar, mas não encontro. Ah, bem. Pronto. Não sei, então vamos ouvir os Viramilho e Ela Está Toda Assada e também a música da Rosinha, que já ela já aqui disse o título, não é? Da música. Exato. Para quem não ouviu, teve um bocadinho mais distraído, ela vai dizer aqui um bocadinho no refrão e vai também ser bastante explícita, vai elucidar bastante o que é que acontece quando lá o gato faz o que não deve a outro animal de estimação. Exato. Certíssimo. Ela nem diz que raça que é o animal de estimação. Acho que diz que é um periquito. Ah, é um periquito? Ah, tá bem. Agora não tenho certeza, mas acho que sim. Pobrezinho. Eu só não sei como é que o periquito não bicou tá aqui, o gato. Está aqui. Olha. Mas o periquito podia bicar o gato. O gato. Vou só para aqui um bocadinho. Para ouvir só mal um bocadinho. Os políticos votaram o casamento gay. Mais lá à frente. Se acha que este é o exemplo mais gritante, então fique descansado, porque não? Há uns anos, o Grupo Gin decidiu lançar um tema chamado As Velhas do Alentejo. Agora aqui já temos uma localização. Já temos uma localização. Estão. Ainda por cima, este grupo é mesmo alentejano. Estão-se a referir às Velhas do Alentejo. Bem, já por si falar nas velhas do Alentejo. Já por si o nome não agrada muito, não é? Então imagine o que é que eles dizem que as velhas do Alentejo fazem. Ora, ouça. As velhas do Alentejo, cacão e mijão na horta. Enquanto em outras terras têm estrumeiras à porta. Têm estrumeiras à porta. Têm estrumeiras à porta. Vontade de rir, não dá? Dá mesmo vontade de rir. Sabe qual é que é o mais grave disto tudo? É que eu já, estas músicas que eu estou a partilhar consigo, já as ouvi em rádios, locais, é certo, e regionais, mas já as ouvi em rádios, e mais do que uma vez. Mas, espera, que eu também já ouvi uma música muito engraçada. Que saiu numa coletânea, inclusive, que grande sucesso pelos vistos. A música tem os seguintes versos: as mulheres de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. Mas se ficássemos por aqui, tudo bem. O problema é que ao longo da música, Graciano Saga não deixa margem para dúvidas. Ele diz onde é que ela já não tem cabelo. Vamos lá ouvir um bocadinho. Passa. Para mim já não tem graça essa mulher dourada. Fico sem jeito quando vejo uma miúda que antes era peluda com sua coisa rapada. Tal como nós, também ela faz a barba. Diz que tanto lhe apertava nas calcinhas que comprou. Já não tem nada abaixo do seu umbigo para me dar maior castigo a sua coisa rapou. As mulheres que agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. As mulheres de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. E se ainda não percebeu o que anda a dizer o senhor da mamã saudade? Era tão linda a mulher de antigamente, com a sua permanente no seu ninho de pardais. Agora ela tem sua coisa sem pelo, e eu esse ninho nem vê-lo, das peludas gosto mais. Gostava dela, por ela me apaixonei, não sei porque me zanguei, era gira cabeluda. Mulher jeitosa, muito simples, sem vaidade, ando louco com saudade da sua coisa peluda. As mulheres que agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. As mulheres de agora... Quem diria, não é? Quem diria que o senhor da mamã saudade e do imigrante, e ai que morreu a amiga, ai que morreu o filho, ai que morreu o pai, que morreu a família toda. Isto só dá para ser irónico, só dá para ser irónico porque é frustrante. Eu lembro-me, eu ainda sou do tempo em que se cantava com Alicia. Em que se cantava com Alicia, não era linguagem ordinária. Mas tenham calma, porque se pensam que isto já acabou, ainda não. Eu vou trazer só mais um exemplo. E este é absolutamente gritante. O Nel Monteiro, esse tal da. Esse que tinha uma música muito engraçada, que a prima gostava de comer na biça. É? Só que aquilo com o sotaquezinho da aldeia ficava de comer na biça. Até era engraçada. Agora é assim. Eu recuso-me a dizer o nome desta música. Porque esta música tem, de facto, uma verdade. Tem uma grande verdade. Que é, a música fala na diferença cada vez maior e abismal entre ricos e pobres. Mas falar disso e revoltar-se é uma coisa. Utilizar três palavrões em quatro palavras é fenomenal. De facto, é difícil conseguir-se, ou quanto muito se quiser, em quatro palavras, só a palavra vida é que é aceitável numa música. Porque as outras três, não. Sejam dois calões e um palavrão, ou três palavrões, nenhuma delas é aceitável. Assim que a música que vai ouvir, ou o trecho musical que vai ouvir, as quatro primeiras palavras do refrão são o título da música e do CD. Atenção, porque o Nel Monteiro decidiu dar aquele título ao CD. Sabem qual é que era o título? Ora, vai-se lá. Puta vida, merda, que é galhões. Porque será que tem que ser assim? Os casebres e as mansões, desigualdade sem ter fim. Puta vida, merda, que é galhões. Até parece que estou fim de um azar. Pois até o euro milhões só merda me está a dar. É bonita, não é? E com esta... Ok. Palavras para quê? Exato. E eu a pensar que tinha posto umas músicas. Ok. Pronto. Por isso é que quando vi fiquei descansado. Por isso é que eu fiquei tão à vontade. Se calhar não viste nenhuma reação assim no outro mundo. Porque eu fiquei. Quando viste, eu fiquei. Uau! é que eu assustei, mas o que é que vem aí, não é? Pois, é que vem. Eu era para procurar assim umas mais fortes, mas eu não me lembro de nada. Eu nunca ouvi este tipo de músicas, então fui para aquelas... Só a título complementar e para a memória futura, edição de 7 de setembro de 2010 do programa Nós e o Mundo, edição número 35, em que eu decidi na altura abordar este tema, esta temática, trazer então aos ouvintes estas questões, portanto, estas questões... Naturais. Não, eu falava de várias questões. Aliás, o Nós e o Mundo é um dos programas, é uma... Isso é mais lá para a frente que eu vou dar esta informação. Pronto. O programa Nós e o Mundo vai ter uma missão especial e vai ficar marcado por um regresso. Eu daqui um bocadinho... Eu depois falarei sobre isso na próxima semana, mas... Falo-vos então para já sobre isto. Foi a edição número 35 do programa Nós e o Mundo, edição do dia 7 de setembro de 2010. Agora, a minha reação foi explosiva. Logo na altura, recebi vários comentários que diziam, onde eles diziam da nossa ouvinte Adriana Bateira, nunca mais me esqueço disto, um dia esta brincadeira, aliás, eu percebi qual é que era a intenção, não sei o quê, mas um dia esta brincadeira, estas brincadeiras ainda vos hão de correr mal. Não foi uma ameaça, foi um aviso e com lógica, porque na mesma semana descobri que o principal alvo das minhas críticas era o diretor da primeira editora que colaborou connosco, ou seja, o próprio Daniel Monteiro. Ah, vicissitudes da vida, não é? Mas paciência, de todas as formas é assim, não podia deixar de ser críticas. É uma pessoa que por norma até é um certo, é um feito que por norma até nem é, e que já foi aliás um entrevistado do programa Tempo de Antena. Porque entendi que, pronto, que realmente, depois entendi também que realmente esta música, né, mas é assim, a música em si foge à regra, ele até é um bom cantor, ele tem boas músicas, tem músicas interessantes, que são simples no sentido que retratam a vida real, não têm grande beleza instrumental, mas são músicas simples e que, pronto, mas que são músicas normais, não é? Exato, esta foge à regra. Como esta foge à regra nele, não é? Ele que até tem músicas como, por exemplo, Usar na Praia, em que ele até diz, não é? Que ela ficou aí os marmolinhos quase de fora, não sei. Pois mas, não usa há palavras de beijo assim. É. Há toda uma educação, não é? Porque é possível fazer-se músicas deste género? Com palavras educadas, não é? Exato. Por exemplo, como o mestre da culinária, não é? Agora, não é? Também este Zé do Pipo também inventou uma coisa que era, eu não sei se isso é uma marca, se foi mesmo ele que inventou como aos cereais. A marca se chamava-se Kubota, portanto era um trator, só que era um trator muito lento, então havia a música era No Kubota Devagarinho. Pronto, isto tudo dá mais uma, ou seja, mais um forçado, digamos assim, há tantas formas de se fazer música desta tão boa. E depois há uma coisa que não percebo, quando é que as pessoas percebem que nós não conseguimos estar a rir-nos constantemente? Ou a piada muda, ou então perde a graça, e depois, como é que é? Não se vende. Estas músicas não ficam para a história, ficam para a história desta forma, como um momento negro da música portuguesa. Pronto. Isto tudo para dizer que vamos ouvir agora, de forma mais definitiva, vamos ouvir os Viramilho, com a música que dá pelo nome de Ela Está Toda Assada, e depois a música então da Rosinha. O título está no refrão, ela vai dizê-lo, a não ser que a Adriana também queira dizer. Não. Se trata-se de dois animaizinhos, pronto. Exatamente. Que estão... E um é muito carinhoso com o outro. Exatamente. Um gato que é muito, muito curioso, não é muito curioso, muito carinhoso com um canário, não é? Acho que, não, com um piriquito. Pronto, com um pássaro. Com um pássaro. Neste caso, é um pássaro no feminino. Não é mal, não é todo, porque não é, enfim, um pássaro no feminino, pronto. Já vou ser. Vamos à música, então, voltamos daqui um bocadinho. Até já. Até já.

de bichinhos, mas ela é favorita quando o gato lhe mostra a língua branquinha tão bonita. Até comprei um ninho para a família crescer. A passarinha pôs ovinhos, vamos ver as crias nascer. Mas com o gato sempre por perto, a passarinha fica distraída. Os ovos não podem chocar se ela andar sempre lambida. Ai, o meu gato, anda-me a passarinha. Ai, o meu gato, anda-me a passarinha. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Ai, o meu gato, anda-me a passarinha. Ai, o meu gato, anda-me a passarinha. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Ai, o meu gato, anda-me a passarinha. Ai, o meu gato, anda-me a passarinha. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Ai, o meu gato, anda-me a passarinha. Ai, o meu gato, anda-me a passarinha. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Estamos de volta ao 20, nesta edição do nosso programa, da nossa 13 em ponto, em que estamos a trazer aqui algo muito educativo. Boa. Bem, ao menos estas são educativas. Quer dizer, pronto, estamos aqui com uma educação sexual muito séria, muito serena, sem grandes palavrões, não é necessário palavrões, nem nada. Fazemos uma... não dizemos... como chamam as coisas pelos nomes deles, mas pronto, damos uns sinónimozinhos bem simpáticos, bem educados. Pois é, isso é. Estava aqui a ver o nome do quinto artista. Isso me lembrava de uma música que era Olha, Olha o Buraquinho, e que era Se não fosse o Buraquinho, tu nunca tinhas nascido. Como é que é? Já no segundo verso. A música é de um cantor. Esta música que eu estou a falar é de um cantor que, na altura, e por isso é que, apesar de não ser uma música, digamos, forte, era para um miúdo de 9 anos. Era para um miúdo de 9 anos. Eu estava aqui a ver assim. E só essa e a outra? A de Bacalhau. Não era forte? Não, não, porque cá está, porque é daquelas, não é? Quer dizer, o escrito não, mas o falado, a segunda parte, a seguir ao bacalhau, falado, pode dar um palavrão, não é? Pronto, sim, pode. Mas pronto, mas pelo menos aí havia, não era, é porque esta música, eu acho que não vou encontrar. Bem, ele agora canta que tem uma fábrica de chouriças. Pois, mas ele agora já é... É, agora já é um homem casado, não é? Já pode ter a fábrica de chouriças à vontade. Não, não é como o outro que diz que... Como é que é o... mas cá está, mas ele aí não faz. Mas cá está, por exemplo, o José Malhoa também tem uma dessas, né, que lhe deu duas seguidas, duas rosas, né, que se zangou com o amor, lá com a mulher e não sei o que e tal. Ele deu uma rosa, mas ela disse que era pouco e tal, pegou e deu outra, né, então deu duas seguidas. Ou então com uma música, sei lá, estava aqui a pensar na música, noutra música dele, em que ele diz. Que a mulher, pronto, discute muito com ele, mas ele que nunca, pronto, nunca discute com ela. E depois ele diz, eu nunca ralho com ela, eu nunca ralho com ela. ok, um bocadinho mais inteligentes e vamos perceber a piada. Mas não há aqui recorrência ao calão, não há aqui recorrência à palavra, à junção de letras, à junção de palavras como essa do bacalhau, não é? Uh-huh. Que era um condimento. É, mas não há. É que eu. Ricardo, porque ele chama-se Saul Ricardo. Não encontro. Não está aqui. Não encontro. Não tem. No YouTube. Não tem. Ou, por exemplo, o Chupa 13, do Kim Barreiros, para todos os efeitos, não era um tema... Aliás, eu só muito mais tarde é que percebi a lógica do Chupa 13. Ainda bem. Eu não percebi a lógica. Mas pronto. Do Chupa 13? Pois. É, porque ele basicamente, não é? Está a convidá-la a alguma coisa. Ah, ok, já percebi. Só que, pronto, vá, é dos gelados, não é? Que ele tem ali um especial guardado para ela, não sei o quê, pronto. Mas vá, pronto, para todos os efeitos, é... Enfim... Vá... É educado, nem sequer se percebe assim a princípio. É como o outro lá, o tal mestre da culinária, não é? Que pronto, não é? Ou o Adolfo Dias, ou a música do bombeiro, que ele até diz lá que o bombeiro anda sempre com a mangueira na mão, não sei o quê. Mas, olha, outra das músicas que já agora... Já agora há padaria, não é? Também há uma de uma padaria. Também há, ou o brioche da Sofia, por exemplo. Uhum. Mas assim, essas, apesar de tudo, pronto, porque o brioche é um bolo, não é? Já decia o nome do bolo, não é? Pois. E o que ele aproveita, faz. Ou seja, diz que há muitos bolos naquela pastelaria e tal, são bolos caseiros e tal, e que gosta muito dos brioches da Sofia. Pronto. Exato. Mas é que ele aí nem recorre, ele aí não, nem o couro recorre ao calor. Também não havia. Não era a substituição de uma letra por outra, era a submissão de uma letra. Aí não ficava... Há uma música, eu não sei se essa música foi banida ou não. Eu, por acaso, só ouvi uma vez, foi no programa do Gosto Disto, mais nada. Que é uma música que ele trata a família toda por nome dos animais. É a vaca da cunhada, a porca da tia, e a porca, exato. Pronto. Foi a única vez que eu ouvi no Gosto Disto e só ouvi uma vez, nunca mais tocou lá. Isso... Não, essa música foi outra vez dele que fez sucesso. Mas também é um bocadinho... Estar a chamar nomes assim às pessoas que também não. Não, ele supostamente não está a chamar, ele supostamente está só a falar nos animais de estimação. Ah, eu não sabia que ele tinha... Não, porque tem uma quinta, percebes? Pois. Está bem. Estava aqui a ver se encontrava uma música. Não. Era a música da loira. Mas agora fugiu-me aqui. Infelizmente fugiu-me aqui. É? Fugiu-me aqui. Que eu lembro que na altura. Aliás, eu comecei a deixar de ouvir o Kim Barreiros quando ouvi esta música em frente aos meus pais. Mas não encontro aqui. Não tem aqui. Infelizmente não tem aqui. Que era a música da loira. Mas é curioso, porque depois este Guimarreiros tem músicas como... músicas românticas. Sabias que ela tem música romântica? Não. Então vou-te querer ouvir, queres ouvir uma música romântica do Kim Barreto, que não é, não é original dele, mas é ele que canta. Queres ouvir? Aham. Então aí vai ela. Eu vou pôr isso um bocadinho mais para a frente, só para os ouvintes perceberem qual é, que, até qual é que é a parte que eu mais gosto. Que ele... porque pronto, ele... tem o refrão, tem a letra, mas... Destróis os planos que um dia eu fiz para mim e faz-me pensar porque é que a vida é assim. Eu sempre vou e volto para os teus braços. Tu não me queres, é a verdade. No fundo eu sou a tua vaidade. Eu vivo atrás dos teus passos e prendes-me sempre nos teus laços. É só chamares que eu vou. Porque é que não vais embora de vez? Porque não me libertas desta coisa? Agora, atenção. Surpreendente, isso é só surpresa. Exatamente. Esta música, a versão original é brasileira e salvo erro, Alcione, não? Não, Maria Bethânia. Ah, já, falei, já agora por falar em música brasileira. Ok. Pronto. Uma música tão bonita de Luiz Gonzaga em versão Pimba. Vamos lá! Quando o céu está muito carregado, é um sinal que a chuva chega no verão. Toda a menina que enjoa da boneca é sinal que o amor chegou-lhe ao coração. Meia comprida, sapato raso, já não quer, só vestido bem cintado para mostrar que é mulher. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Letra das Ondas Choque, ou adaptação das Ondas Choque, letra é original de Luiz Gonzaga, grande senhor da música brasileira. Onde é que está a música da loira? Eu quero a música da loira. Deixa cá ver. Porque é uma música bem bonita. Ah, mas a música não se chama loira, não tem nada a ver com as loiras. Isto agora não sei onde é que está, porque... tem alguma coisa a ver com a gaita, porque ele tem uma gaita, vai sempre a tocar atrás da loira, não sei o quê, e que... até... como é que é? Vai até esfolar a gaita, o que é? Mas ela é extremamente explícita, é uma música ordinária. Não deixa margem para dúvidas. Não. Pronto, é... outra música também já agora bonita, que ela também canta. Mas esta é mais bonita. Esta. Esta nada. Tem que ser assim. Caminhando pela estrada, deixo poeira, rastros pelo chão. Sol afino ou madrugadas, eu sigo sempre o meu coração. Caminhando pela estrada, deixo poeira, rastros pelo chão. Percebes aqui que há uma adaptação na letra, já vocês já vão perceber porquê quando acabar o refrão. Eu sigo sempre o meu coração. E tanta festa eu já fiz, já cantei fado e a desgarrada. Toquei sanfona em noite iluminada, passei mil noites com a solidão. E nesses sonhos que eu vivi, só me entreguei para a mulher errada. Se eu ficar sem ter o teu amor, a vida assim para mim não vale nada. Essa música é brasileira e ele aqui fala no fado e à desgarrada. Pronto, aqui há uma adaptação, o que até mostra um certo interesse em fazer uma coisa de jeito. Já vi coisinhas piores. Já vi coisinhas até bastante piores. Ah, não está aqui. Mas eu acho que a coisa mais decepcionante foi esta. Pedro Brunhosa. É que chamaste para a paródia, mas não é assim. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Se eu te pego, ai, se eu te pego. Vai, uma coisa posso comentar. Pedro Brunhosa, na música de Michel Teló, com uma voz sensualíssima. Sim, sem dúvida. Aliás, e até um tanto quanto dúbia, o que é que eu estaria a fazer enquanto estava a cantar a música? Exato, principalmente quando estava a dizer ai! Exatamente. Ai, ai. E eu estava aqui a ver se conseguia aqui uma coisa, mas não vou conseguir. Olha, isso é uma boa ideia, fazer um programa com músicas que são paródias a outras músicas. Pois também tínhamos aqui. Vai jogar com um cartão de crédito, não sei o que, mas não ficas com ele. Mas eu realmente tenho pena porque eu tinha aqui uma música do José Melhoa que infelizmente já não tenho, que é ele a cantar o Ai Se Eu Te Pego. Ou Ai Se Eu Te Pego. Isto andará para aí até. Deixa-me cá ver, enquanto estamos aqui a conversa, se a música está no YouTube. É possível que esteja, aliás, esta música até, ela chegou a ser incluída no álbum, acho eu. Ou foi para a paródia, mas acho que ela foi mesmo incluída para um álbum, porque isto tem mesmo instrumental. Isto tendo mesmo instrumental, não acredito que ele tenha sido feito no instrumental. É certo, o do... Ai... Se eu te pego... O do José Manuel... O do... Pedro Brunhosa também tem, mas o Pedro Brunhosa é um senhor. Não é? Não, não tem aqui nenhum álbum dele. Não tem aqui nenhum álbum do... Pronto. Tive aqui um pequeno problema. Espero que a situação fique já resolvida. Agora vamos cá ver. Porque este YouTube é tão bom, tão bom, tão bom, que ele cria mais problemas do que sei lá o quê. Pois, ora bom. agora é que ele me deixou às aranhas. Bom, não é possível. Trazemos aqui a música do... deste grande senhor, do José Malhó, a cantar o Ice and Chip. Infelizmente não é possível. Porque o YouTube não é bom amigo. Pronto. Está bem. Ah, odeio. Talvez seja um bom amigo. Ah, será que é um bom amigo ou não? É um bom amigo, sim, senhor. Tradução fantástica que ele fez. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Mas não é nada, Bruno. Já agora, permites-me uma internacionalização? Ok. Já agora, só para fazer aqui uma pequena sátira, vamos chamar assim, porque esta música foi uma febre. Esta música, não sei, foi uma febre. Isto é uma coisa até bastante perigosa, vamos chamar assim, porque este... toda a gente cantava esta música. Toda. Não havia quem não cantasse esta música. Aliás, até há uma... eu não sabia que a Inã gostava de mulheres, mas pelos vistos sim. Esta música teve várias internalizações. Isto é o que faz de cantares a música e não sabes o que estás a cantar. Corres o risco, como correu a Ina, que a romena nada tem a ver com música portuguesa, não é? E claro, fez uma tradução, ela que gosta de cantar em muitos idiomas, acho muito bem. Esta música foi cantada em inglês, francês, chinês ou japonês. Os russos também cantaram, os alemães também cantaram, sem saber o que é que estavam a cantar. Não, mas é que os russos fizeram uma coisa muito bonita. Ui. Música. Como se chama a música? Acho que é assim. É pena, mas não sei o que dizer. Ciało mnie zabija. Aj, chcę cię złapać. Aj, aj, daj się złapać. Słodka, słodka. Twe ciało wciąż mnie wzywa. Aj, chcę cię złapać. Aj, aj. Boska, boska. Boska, ej. No, pelo menos traduziram letra. Pelo menos traduziram letra. É que é... quer dizer, lá que inventem uma letra para esta música, estás tudo bem. É. Agora, daí até a Ina... cantar, foi uma desilusão. Ouvir uma mulher dizer: ai, se eu te pego. Mas já viste, no Brasil há este tipo de músicas como esta e outras mais, como aquela o Quero Tchu, Quero Tchá, mas não caem como as nossas. As nossas, pronto, têm duplo sentido, e às vezes têm sentido único. E aquelas, pronto, podem ter até um duplo sentido do que querem dizer, mas são mais educadinhas. Ao menos as que se conhecem. Pois, das que se conhecem, vamos lá ver. Eu já te ponho aqui uma que não, por acaso não ponho porque não está aqui. Porque os Banda Eva têm não sei o quê, que vai meter a língua na boca, não sei quanto, não sei o quê. Tem uma música dessas. Já agora, só um detalhe sobre esta música. A versão que eu menos gostei foi esta. Wow, wow, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my god, if I catch you. Delicious, delicious, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my god, if I catch you. É a versão inglesa do próprio Michel Teló. Tão fraquinho. Eu gosto mais da russa. Gosto mais dessa. Mas voltando à música que estavas a dizer dos Banda Eva com a língua na boca, então eles queriam a língua onde? Não, e ela dizia não sei o quê, e aí me chupa toda, não sei o quê. Ah, pronto, ok, tá. Aí é. Já percebi. Não sei o que, eu quero não sei o que lá do céu da sua boca. Deixa eu ver, Banda Eva. Já sei qual é. Eu acho que ficou. Agora podemos começar a cantar, não? Quer? Vai lá! Essa é a galera batendo aqui, olha aí, olha! Mas sim, realmente em termos energéticos são muito bons. Gosto muito da energia deles, são realmente uma banda. Aliás, os verdadeiros em geral são assim, aí vai! Pois é, então, enfim, pronto, ainda assim não é tão má quanto estas lá da coisa que eu gosto, já não tem cabelo e não sei o quê, e o Zezinho lá do Manel das Tricas e não sei quanto, ainda assim não é, vá. Não é assim tão mau. Não. Últimas duas da edição de hoje, que vai ser sem dúvida a mais longa do nosso programa 3 em ponto. É um especial, não é? É um especial humor, né? Com muito humor e carinho. Sou o Ricardo com sem dinheiro e sem cueca, posso dizer, não é? Já estamos. Pronto, sim, já não temos estamos ninguém. Em crise, não é? já não temos ninguém ouvindo-nos neste momento, por isso podemos dizer o que quisermos. Sem dinheiro e sem cueca, a música do Sou o Ricardo. E depois aqui está uma música que eu acho fantástica. Da Joana? A Joana. A música chama-se Ele Mete e Tira Sem Parar. Ora bem. A Joana é um caso à parte. Porque a Joana, ela tem músicas como Isto Não é da Joana, O Meu Zé Tem a Vara Curta e não sei o quê. Mas quem o ouve estas... Apito também. O Apito também. Mas é assim, mas quem ouve estas músicas? Vai perceber que há um jogo excelente de palavras para, faz sentido, 2, é um equilíbrio excelente entre o máximo da brejeirice e o limite para não bater, nem tão pouco raspar no calão, na má educação, na ordinarice. Não, é uma coisa, eu admiro muito a Joana por causa disto. Ela já anda nisto há muitos anos, há 10 anos. Eu nem falei aqui nos outros dois, na Rosinha não vale a pena, é lamentável. No Germino não conhecia. Quanto ao Solo Ricardo, é mais um dos exemplos que, coitadinho, porque os pais o obrigavam a cantar quando ele tinha 9 anos, e coitadinho do Saúl, e quando pôde fazer a sua vida própria, decidiu continuar a cantar da mesma forma. aliás, não, enfim, perdeu a graça, mas continuei a cantar músicas essencialmente de calão. Há outras que não, há outras que são músicas mais... Ele nem voz de cantor tem, não, e também não sabe cantar, mas pronto, vá, é a minha opinião. E parece que há muita gente, já que ele não vende como vendia, não é? Quando vendia, ai que engraçado, era um menino pequenino a dizer as deiras, olha que engraçado. Cresceu, deixou de ser menino, perdeu a graça. Passou a ser mais um, entanto, todas as asneiras. E depois, ainda por cima, manteve a sua qualidade de cantor de quando tinha 9 anos. Ou seja, para 9 anos estava bem, para 20 está mal. Enfim, está uma tragédia grega autêntica. Mas pronto, isto sou eu a dizer. E pronto, se calhar sobre o que há a dizer mais é sobre esta Joana, que é realmente uma cantora que eu gosto bastante, aprecio bastante o seu género, porque ela equilibra de uma forma exemplar. Onde é que acaba a ordinarice? Aliás, onde é que acaba a brincadeira e começa a ordinarice? Ela não chega, em nenhuma música que eu conheço, ela não chega a ser ordinária. Ela mesmo tem músicas como A Mulher Polícia, não sei o quê. São músicas todas elas brejeiras. Há o Castete, por exemplo, que lhes dá com o Castete. Não é? Pois, então, ela é a Mulher Polícia e tal, e vai para a tropa, não sei quando, não sei o quê. Os homens que se aproximam dela e ela realmente dá-lhes com o Castete, ou seja, como Mulher Polícia. Não é? Já agora, que eu há pouco ia pôr esta música aqui e esqueci-me. Não posso esquecer-me desta música. Eu já falei com eles, mas falei com eles e falarei com eles com muito gosto, porque acho que, tal como o Manuel Monteiro, são grandes senhores da música portuguesa, mas uma vez escorregaram. Uma vez escorregaram. E agora fugi-me aqui. A música. Que pena. Porque também se me fugiu, eu vou lá buscá-la. Mas que pena, porque... Pronto, eu estou-me a referir aos, já agora, aos Minhotos Marotos. Eles são realmente muito bons naquilo, muito bons naquilo que fazem. Eu gosto muito destes meninos. Porque não é fácil... Enfim, não é fácil. Eles realmente conseguiram ali um bom equilíbrio. Mas esqueceram-se por limites. Esqueceram-se por limites e há uma altura... ok. Então, como é que eu não fui lá buscar? Ah, pois, não fui lá buscar, está bem. Ora bem, e há uma altura em que eles se descaem e fazem uma música chamada Põe-lhe a Mangueira Cá Fora. Gosto do instrumental, mas aí vai a música. Até aqui nada de mal, aliás, a música até... Pronto, enfim, é brejeira, só isso. Não é? Mas depois, toda a música, toda a conversa associada à mangueira vai sempre reportar... Agora sim. Quando eu era mais novo, era mangueira novinha. Apagava qualquer fogo, até mesmo da vizinha. Agora já é velhinho, diz a vizinha frustrada. Se tu a usasses mais, já não estava enferrujada. Ok. Gosto muito dos Minhotos Marotos, são excelentes de trabalho que fazem. Um mas... membro mais novo tem... Que idade? Eles são todos miúdos, é verdade. Não, ele não é miúdo. A voz que tu ouves não é do miúdo. Eu sei. Mas eles têm um miúdo no grupo. Tem. E agora não sei como é que se chama, eu sei que é a Cátia Pereira, o Miquel Moura, a Cláudia Martins, eles, que é vocalista, o Tiago é Tiago, Ricardo, e eles têm, eles são 8. São 8, e eu entretanto, agora fugiu-me aqui um, 4 nomes, eu não sei o nome deles todos, não, mas... miúdo, eu aliás, eu até só conheci o miúdo porque ele não tem grandes aparições, pelo menos em termos de, nas músicas. Não conhecia o miúdo, só conheci nesta música. Só aí que eu conheci esta música, só aí que eu conheci esta voz que nunca tinha ouvido até nas músicas. Pronto, mas é o que eu digo, eu gosto muito das músicas deles, acho que eles têm músicas muito interessantes, não é? Maliciosas, como sempre, mas são músicas muito interessantes. Mas esta vez, nesta da Mangueira, que era um exagero, acho. Depois ainda falam, não sei o quê, aquele... Quer apagar fogos, não sei o quê, mas não sabem. Tem a mangueira tão pequena, enfim. Vai reportar, não é? É pena. Pronto, pois é. Sou com a Joana, é aquilo que eu digo. É um equilíbrio fantástico. Eu gosto muito desta cantora. E como já podes perceber, eu sou bastante crítico neste tipo de coisas. E já reparaste numa coisa? Diz. Começamos o programa a dar parabéns a uma Joana e acabamos o programa com a música de outra Joana. É verdade. Mas agora deixa-me só fazer aqui uma pequena... agora fugi-me, tive aqui um pequeno... Porque fugi-me aqui o nome da música. Ah, que pena. Porque estávamos jeito. Qual é que era a primeira música? Agora fugi-me o nome da música. Isto não é justo. Qual é que era o artista? Ah, ok. Portanto, o marido de, já que terminamos, não é? O marido da Quina Barreiros, que é o Zé do Pipo, põe-lhe um negócio na mão. Qual é que é o negócio na mão? Os cereais no cu. É? O que é que eu vos posso dizer mais também? Qual é que era a terceira música? Agora fui-me um dia. Tinha a terceira. Aquilo. É a de Vira Milho. Exatamente. Pronto. Entretanto, ela... Trabalha muito, não é? Está toda assada, não é? E está assada porquê? Porque o gato, que é o Zé do Pipo, não é? É uma passarinha da Rosinha. Não, daqui na Barreiros, portanto. Aquela está toda assada. Está lixada, pronto. Está toda assada, não é? Ora, ela, entanto, mandou para a rua e ele fica sem dinheiro. Já tinha dado a empresa, digamos assim, à mulher, não é? Já tinha posto o negócio na mão, fica sem dinheiro e sem cueca. Pronto. Para se recompor. Para se recompor. Pronto, lá fez a coisa qualquer da vida, agora mete e tira sem parar. Não sei, é avaliador de não sei o quê. Pronto, ele tem. Pronto, é. Provador, não sei, de alguma coisa. Sei lá. Pode ser de mulheres, então. Mãe de tira sem parar, por enfim, adiante. Já que isto é para descer até a nível mais baixo, vamos lá descer até ao menos 2, não é? Pois. Não vamos chegar ao subcabo porque isso é outra categoria. A subcabo é outro programa, não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com estas descidas. Mas pronto, mas já que é. Enfim, eu disse que ia fazer uma coisinha assim de género. Então vamos. Começamos a felicitar uma Joana e vamos acabar com uma música de outra Joana, como diz a Adriana. E muito bem. A música chama-se Ele Mete e Tira Sem Parar. Esta música tem a ver com carro, não é? Eu já não me recordo agora da música. Não, tem a ver com uma caneta. Ah. Ao menos no início. Ela fala de um colega de trabalho, tem uma caneta E pronto, é a minha tacalada. E depois não sei o que é que ele faz com a caneta. Estava aqui a ouvir. É. Estava. Pronto, está bem. Não, não chega a ser ordinário. Também não deixa muito sentido. Pronto, não deixa muito sentido aqui à música, mas à letra, mas é uma história forçada. Por acaso nunca tinha. Estava na ideia que conhecia esta música, por isso não. Mas pronto, vá, não chega. Pronto. Não chega. Porque agora fiquei assim um bocadinho que acabei de dizer, porque eu conheço outras músicas da Joana em que ela não é tão. Não, deixa tão, não faz uma história tão forçada, mas pronto, foi uma música menos bem conseguida. Não é ordinária, é o mais. Não, pronto, mas eu consigo perceber. Mas é uma história forçada, pronto. É o que dá, não dá para fazer piadas. Para tu venderes um CD uma vez por ano, aliás, para tu lançares um CD por ano, não há piadas para tanto. Ou fazes a tua carreira a solo na tua cabeça durante 10 anos, e depois durante 10 anos aguentas uma carreira. Ou seja, ou tu fazes 70 músicas, por exemplo, e depois é só pô-las a gravar no estúdio, né? Um ano, uma vez por ano, tens um disco a sair para o mercado. Agora, se isso acontece, se tu só quando começas a fazer a carreira, né? Começas a tua carreira musical e depois então é que começas a fazer músicas, não há cabeça para tanta piada. Mas entretanto, também não dá para fazer ao contrário. Porque se tu fazes primeiro as músicas todas e depois é que as lanças. Já alguém teve uma ideia parecida e lá se vai a história à vida. Perde a piada. Não dá. Não dá. Músicas Pima dos anos 90 voltem, estão perdoadas. Vamos à música. Eu despeço-me por agora. Não sei o que é que... Eu também. Para a semana temos o especial Natal. Com convidados especiais, lá para o final, e mais nada, este 3 em ponto já vai longo, mas nós estamos a isto, um especial humor e... Muito, muito, muito longo. Isso era uma música dos... Muito Louco. Era. Lembras-te do programa de José Figueiras. Com a Paulina não sei o quê. É. Pois, é isso, está bem. Então, vamos à música. Vamos lá, ficamos por aqui. Tchau, adeus. Até para a semana. Até para a semana. Hoje o bicho vai pegar. Hoje tem um bate-pé. Hoje eu não volto da casa sem carinho de mulher. Hoje eu estou destrambelhado e não largo da caneca. Hoje eu só volto para casa sem dinheiro e sem cueca. Eu quero mais é me prender, é me queimar no seu calor, me embriagar com o seu carinho e fugar no seu amor. O bate-pé está animado e vai continuar assim. Mulherada, vem a mim que eu estou doidinho. Eu quero mais é me prender, é me queimar no seu calor, me embriagar com o seu carinho e fugar com o seu amor. O bate-pé está animado e vai continuar assim. Mulherada, vem a mim que eu estou doidinho. Estou doidinho de te amar, estou doidinho de dar um beijo, estou doidinho de me entregar, estou morrendo de desejo, estou doidinho de ser feliz. De momento é agora, nos braços de ti, meu bem, eu quero ver quem é que não chora. Hoje o bicho vai pegar, hoje tem um bate-pé. Hoje eu não volto para casa sem carinho de mulher. Hoje eu estou destrambelhado e não largo da caneca. Hoje eu só volto para casa sem dinheiro e sem cueca. Eu quero mais é me prender, é me queimar no seu calor, me embriagar com o seu carinho